outros vão entender. A semelhança entre você, o valor de um diamante. Em todos aqui tem alguém pra dividir os perreios, lutar na guerra junto com então você. Tenha fé, meu bem, que o mundo gira. E junto vamos dar a volta por cima. Se a gente já chegou até aqui, é sinal que nós devemos seguir em frente. É começo de inverno em Sampa. Eu tô de rolê pelas ruas do Ipiranga. Encosto no ponto, pegar um busão pra ir pra minha goma. Enquanto espero, fraga as meninas que sobe a gentil de Moura. Meus olhos dá o zoom como se fosse uma câmera. Na preta que se destaca no meio distante com muita elegância. Enquanto ela avança os picos, tudo ganso. Eu me perguntando, será que eu tenho chance com essa linda garota? Ela vem pro portão, espera o busão também. E por coincidência, entra no mesmo busão que eu peguei. Aí tem pular pro fundo e sentei. Do meu lado, ela sentou. Olhou no olho, o clima rolou e o papo começou. Eu não sou muito bom de chaveco, por isso me interage. Tenta arrancar que eu quero vir. Então me diz, cê curte rap? Gosta de moda? Tô estudando, se Deus quiser, vou montar a minha vida. Carai! Achei o diamante que eu procurava. Só preciso do seu fone pra que possamos conversar com mais calma ou marcar. Disse, opa, nem percebi, o papo tava bom. Mas deixa eu ir, que meu ponto é esse aqui. Não vão entender a semelhança entre você e o valor de um diamante. Em todos aqui tem alguém pra dividir os perreios. Lutar na guerra junto com você. Então tenha fé, meu bem, que o mundo gira. E junto vamos dar a volta por cima. Se a gente já chegou até aqui, é sinal que nós devemos seguir em frente. Passaram os dias e o romance firmou, né? Calando a boca daquelas que gorou, né? Até os talarico desencanou. Que pra te ter não é só querer fazer amor. Por isso eu tô feliz por tá fazendo direito. Derrubando várias barreiras entre religiões. O meu jeito te ensina a acordar cedo pra correr atrás do seu e cê me ensinar. Pra vencer na vida é só uma questão de tempo. Sair pra gastar, às vezes a gente sai, mas tiver que economizar pra investir. É cinegome, nem só comendo besteira. A vontade acresceu e faço massagem contra meus braços. Você dorme, eu desenrolo essa estrofe. No banheiro eu passo a barba e vou decorando as rimas. E tiro uma ducha, você se envolve e diz que é pra me inspirar. Vem cá, que eu tô querendo negar. Depois desse rolê, o verso faltava pra essa nova música. E à noite eu vou gravar e cê fica em casa pra estudar. Tem um disco pra terminar e você passar no vestibular. Focado em crescer juntos, tipo amigos de infância. Você me ajude e eu te ajudo sem tempo ruim pra tudo. Então deixa eu ir fazer a minha parte nessa história. Ore por mim pra que Deus proteja até a minha volta. E quando chegar lá, eu te ligo amanhã. Eu venho bem cedinho pra tomar café contigo. Curtir todo domingo as suas contigo. A semelhança entre você e o valor de um diamante. Em todos aqui tem alguém pra dividir os perreios. Lutar na guerra junto com você. Então tenha fé, meu bem, gira, e junto vamos dar a volta por cima. Se a gente já chegou até aqui, é sinal que nós devemos seguir em frente. Agora nosso corre deslanchou e tamo colhendo fruto daquilo que a gente plantou. Com tanto compromisso a gente pouco se vê, mas quando eu voltar de turnê a gente marca aquele rolê. Só eu e você, sem entrevista, escritório, meu lugar romântico. Falar sobre os planos, tudo que nós passamos e planejar os novos passos. Eu quero uns pivete, ela se casar, agora já dá, é só marcar. Pode pá, que não dá ímpar, querida. O mundo é pouco pra nós, principalmente uma só vida. Pra amar, pra sofrer, aprender, ensinar. Batalhar, construir, conquistar, desfrutar. É foda quando a gente se tromba. Chega em casa, ela se joga e me diz várias coisas. Só entendo que ela me ama e tava com muita saudade. Me arrasta pro nosso quarto e diz que a gente conversa mais tarde. À noite, a gente vai pra farra comemorar. Ligo meus manos do ramo e elas são as melhores amigas. Tamo de boa com a vida, então vamos celebrar com uísque, champanhe e música boa. Noite toda dançar, vários no rap tem diamante em relógio e correntes. Que muitas vezes é uma grana boa ou mal investida. Mas só que o deles não tem o mesmo valor que a minha menina, que tá no corre faturando comigo todo santo dia. Todos vão entender a semelhança entre você e o valor de um diamante. Em todos aqui tem alguém pra dividir os perreios, lutar na guerra junto com você. Então tenha fé, meu bem, que o mundo gira. E junto vamos dar a volta por cima. Se a gente já chegou até aqui, é sinal que nós devemos seguir em frente. Todos vão entender a semelhança entre você e o valor de um diamante. Em todos aqui tem alguém pra dividir os perreios, lutar na guerra junto com você. Então tenha fé, meu bem, gira. E junto vamos dar a volta por cima. Se a gente já chegou até aqui, é sinal que nós devemos seguir em frente.